Controle após a decolagem 208, transponder 5145, Xané 6213. Estamos no 03. Controle Salvador, bom dia. O ABS a cargo 8487, passa 1800 pés, Sapuca. Isso é 8487, contato radar, Subal 390, perfil Puca, Jamo Aracaju. 8487 para 390, Puca, Jamo Aracaju. O região é bom. Estabilizada na final da ONU 06740. 740 da web, completa final 21895. 1895, 6740. APSA 8487, Prodo Romeu Fox 018. 8487, Romeu Fox 018, obrigado. Cometa 11. Chame Recife, onda 251, alternando no 3325. Vou chamar a Recife, onda 251, alternando no 3325. 133, 3 de terceiro, 133, decimal 25. 133, decimal 25. Controle Salvador, bom dia, papapá, Mike Tirete Romeu. Tirete Romeu, prossiga. Decolou da 97 com Pronorte, a intenção é sobrevoar na Ribeira, senhora. Se é possível, pro da mesma. Autorizado direto Ribeira da presente. O senhor tem autorizado até o número pés do setor, ajuste 618, não temos tráfego de conhecimento do controle na região. Ok, graças, senhora. Obrigado. 6740 está próximo da Juliette. Ingressa via Juliette, parte principal seguindo 04 Web 6740. Quatro, 4.3, autorizado para IGL, planeante inicialmente nível de voo 160. Decola da pista DS na saída da EL, Leda, após direto destino 5153 no transponder, 208 é o controle, azul 4463. Quebec, gol 107, Quebec. Vou sair no 398 agora. Operador, boa tarde. É o Gol 754, centro da ótica, atingindo 170. Gol 1754, aciona de indicação, chegada Mari, desça para nível de voo 050. Ok, Mari 050, identificou, 54. Força aérea 1398, chama-se Recife na frequência 125.1, alterna 133.25 e coordene com o mesmo. Controle Salvador, boa tarde, tá 3, não dá vento. Salvador, OTAN 9354, solicitar autorização para Guarulhos, nível 300, informação Oscar. 91, acione código transponder 5144. Na Guarulhos. É 213 para o táxi, é, tem 1207 a bordo, 3 horas 45 minutos. 1, contato radar, saída Puca, sub, mantenha nível de voo 370. Puca 370, ciente a 319, confirme se recebe indicação de transponder. Firme controle. É, está recebendo agora a indicação de transponder? Ciente, contato radar. Obrigado. Yes, that's awesome. para a coordenação, pastor 17, fez uma CHG, vai direto Salvador para BH. Gol 1754, desça para 2000 pés, ajuste 10, 17, livre da restrição em TAP. Ok, livre da restrição em TAP para 2000 com 1017, gol 1754. Sub-6721, desço para nível de voo 050, confirma indicada. 050 está com 309, 6721. Ciente, web 6721. Chame 3191, chame Center City na frequência 126.85, alterna 125.45. 1825-2545-3191. Controle, é o Chame 6213, saiu na Dael Leda. Salvador, azul 4076. O Chané 6213, contato radar, saída da Dael Leda Bridge, sub manter nível de voo 360. Sobe, mantém 360, Chané 6213, cidade Boa da El. O Leda. O Chané 6213, autorizado Leda, da presente. Leda, 6213. Salvador, azul 4076. Azul 4076, acione identificação, chegada Mari, desça para nível de voo 060. Na margem, descendo para 060, 4076, está ótimo. O gol na 754 está fazendo desvio à direita, ok? Ciente, autorizado o final do procedimento LS, reporte estabilizado. 754. Foi passado por telefone para a IS Civil. Faz como? Pushback, acionamento azul 4463, posição 01. Gente, 4463. Controle Salvador Cordial, boa tarde, trip 5220, transfere ciente da informação Oscar, está no ponto ideal de descida. Trip 5220, boa tarde, acione identificação, chegada Mari, vou na proa de Mari, para chegada Mari, desça para nível de voo 070. Descendo para o 070, proa de Mari, chegada Mari, 5220, obrigado. Controle Salvador, Gona 777, cola 2000 na DAEL. Gona 777, contato radar, saída da DAEL, Leda, sub, mantenha nível de voo 340. DAEL, Leda, 340, Gona 777. Web 6721, não desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 7. Autorizado final do procedimento ERS, reporte estabilizado. 2000 no 097, vai reportar estabilizado, minha taxa de Web 5728, chame 106 na frequência 126.85, alterna 125.45. 2825.45, 5728. Solo Salvador, Web 6741 para autorização, ciente da informação Oscar. 1017 aguardando, 6741. Solo Salvador, muito boa tarde, Xanel 6254, ciente da Oscar. Guardando 6254. Gol 1754, complete final do procedimento ERS, chame torre na frequência 118.95. Completando 118.95. Afirmativo, gol 1754. 1754. Confirmo o controle. Xené 6223, cruzando 160.